boca vá chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar o samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. A poeira subir, não saio do compasso. Mais uma vez eu quero ouvir. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing pra boca. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Esse swing provoca arrepio. Pegue o cavaco, show vai começar. Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar. Vou pedir pra você mandar meu cavaco chorar. Chora mesmo?